João abre o barraco pro mundo. Acaba o pesadelo, quero acordar e ver o sol nascer. Vi o sorriso das crianças esplandecer. A esperança na Babilônia, Brasil. Em primeiro lugar em assassinatos e tráfico. Nossa mão de obra escravo infantil. Onde que viu? Quem foi que viu? Investimento no ensino, incentivo à educação. Nos bloqueio o raciocínio, facilita o acesso ao mundo cão. Escuridão, podridão, farinha impura. Abala a estrutura de um ser familiar. Que pouco tempo consumido para de raciocinar. Chega a falência, carência, aumenta a violência. Da segurança é militar. Preta, pique, pá, CH, HC, São Mateus pra vida.